Vocês estão preparados? CDM no ar, pra revolucionar, sintonizar. Só de saber que Deus tá aqui, falou pra mim, não desistir. Vai fixar, a mente vai trabalhar pra melhorar um dia chegar. Cachorrão, mensageiro do bem, a mensagem vai mais além. Que o mal não arraste alguém, que ninguém é mais que ninguém. Tem uma parte de gente que gosta da gente. Forma corrente que não vai quebrar. E pode tentar me parar, me brecar. Que a revolução não vai se calar. Vai continuar, favela no ar. Pra sintonizar, correndo judio para se salvar. O profeta falou que o mundo se pá, irá se acabar. Lindo de ver, talvez entender. Humildade humana, luz no meu ser. Pra fortalecer e veja você. Pra poder entender, querer é poder. Pra quem quer vencer, lhe digo porque CDM voltou. Jamais vai morrer, se liga no papo então. Não pode ter vacilação. Quem chega é o Conexão. Guerreiros da revolução, ouça o que eu vou te falar. Talvez você nem vai gostar, que a periferia voltou.